O prometido é sempre devido e os ouvidos da Boa Nova assim merecem. Santos e Pecadores, tal como esta semana divulgámos, lançam o Livre Trânsito, uma inovação em Portugal, a disponibilizar via internet o álbum em completo, que provavelmente nem terá a mesma edição em CD. A esse propósito, temos a conversa hoje com o Olavo Bilac, que se expôs a estar aqui connosco, aliás, está ao telefone, a distância aí isso obriga, mas para falarmos precisamente deste álbum que está disponível via online desde a passada terça-feira e que foi apresentado no Maxim, precisamente assim. Antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco. Olha, obrigado, nosso certificador. Olá, olá, bem-vindo aqui à Boa Nova. E de facto é uma inovação esta disponibilização via internet. Dizíamos há pouco, provavelmente nem vai haver mesmo edição discográfica destes temas. Vamos a ver, lá está, isto é uma boa nova para o público. Este lançamento online foi devido também, tinha um ano, final do ano passado. Gravámos um espetáculo acústico. Uhum. E esse acústico foi gravado e ficou com um arranjo muito intimista, um arranjo de muito nosso agrado. Então não quisemos deixá-lo na gaveta, não é? E então foi esta a ideia de lançarmos e oferecermos ao público português este disco. Essa foi a ideia deste lançamento. Olavo, mas assim, este registro ao vivo e acústico, como disse, é muito ao agrado do público português. Temos recentemente exemplos de bandas que o fizeram, por exemplo, o caso de aqui bem perto aqui de Coimbra, que agora não me estou a recordar até de nome, mas que lançou um álbum acústico que foi o número 1 de vendas durante várias semanas, André Sardé, aliás, e, portanto, muito provavelmente este disco seria um sucesso, aliás, que é um sucesso, não tenho dúvida, independentemente de ser ou não disponibilizado gratuitamente. Já tive a oportunidade de o ouvir, gostei muito, sou-lhe sincero, já vamos falar mais à frente sobre ele, mas iria necessariamente, provavelmente, ser um bom sucesso de vendas. Isto para uma banda é complicado, lançar assim um disco via online que acaba por não ter qualquer rendimento para a banda. Acaba por ser, nós não quisemos pensar mais no rendimento, quisemos pensar também um bocado na carreira dos Santos e Pecadores. E os Santos e Pecadores, realmente, o que nós queremos agora é gravar um disco novo. E então nós já estamos a trabalhar para o disco novo. E E esta foi uma maneira também de fazer-me mexer alguma coisa à volta dos centros educadores e fazer noticiar um bocado os centros educadores. Este é um trabalho de todos estes temas que já foram gravados noutros discos, então achamos por bem apresentar, oferecer este álbum. Por mesmo, é que este álbum também vai ficar por 3 meses, sensivelmente 3 meses. Poderá ser que depois, se calhar, pode, não sei se isto tiver algum sucesso discográfico ou de venda, assim se pode dizer, se calhar depois aí vai-se entrar para vendas. Agora as pessoas podem fazer o download e está em oferta pelo menos 3 meses. No silêncio da noite, nos este sedutor, o teu corpo balança com arte e sem pudor. No silêncio da noite, na dança da noite, a noite. Nós neste momento estamos a falar aqui da feira, está em download desde passadas 10 horas da passada terça-feira. Já tem números, não? Não, nada. Isso foi uma canseira também, sabe que isto, até ter o espetáculo, preparar tudo, foi uma semana anterior a essa, foi muito intensa. Então tenho estado a descansar agora. Imagina. E pronto, e tenho estado a fazer essas entrevistas. Ora bem, o álbum está disponível não só as 10 músicas, como também as capas, não é? Onde aparecem os Santos e Pecadores. Exatamente. Quem é que escolheu estes 10 temas para fazer parte deste livro de trânsito? Olha, não foi tarefa fácil. Não foi tarefa fácil e nós, fomos nós próprios Santos e Pecadores, mas fizemos também, não quisemos para além de ter alguns temas emblemáticos, quisemos mostrar os lados B de toda esta carreira dos 152, que ficaram um bocado escondidos nestes CDs todos. Foi para não perguntarem, que eu tinha uma sugestão ótima para lhe dar. Há um tema que eu gosto muito e tenho pena que não seja mais ouvido. O Milanos, do Ação Reação, é dos temas que mais gosto de vossos. Qual é que é? Milanos. Ah, sim. Exato, por exemplo, e estás a ver, é que muitas músicas ficam, não é só para os 152, é para qualquer banda, muitos temas ficam escondidos nos álbuns e pouco conhecidos, e que são temas curiosos e muito bons. Gostei muito, eu vi o último concerto de Vivos, foi na Fatacil, em Lagoa, a propósito desta Ação Reação, um excelente concerto que vocês deram, e onde fizeram umas variantes neste tema que gostei muito, e talvez daí venha também o sentimento de gosto por este tema. Exato. É assim, vocês têm aqui 10 temas, mas provavelmente nesse concerto que disse que gravaram terão mais temas de... Exatamente. Podemos pensar que haverá na Forja em um DVD, uma vez que houve registro. A ideia é essa, a ideia é ver o que é que vai acontecer. Isto também é um formato novo na indústria musical portuguesa. Nós também esperamos que com esta medida virmos a levantar um bocado a indústria, pelo menos a dar ideias para que a indústria floresça mais. E não estamos nada contra, se calhar, contra todos os artistas, porque os artistas nós ganhamos é da música e destes direitos. É uma maneira, se calhar, que nós estamos aqui a tentar arranjar para despertar um bocado e acordar um bocado e dar as mãos com o público, os artistas com o público. Thank you. que é que acha que falta neste momento para que renasçam esta ligação, as vendas dos discos? Ou será que isto é um caminho mesmo que tenda a levar a um outro processo, que ainda não sabemos bem como é que sai? Já há muita preocupação, de há muitos anos para cá, sobre isso. Eu acho, para já, os discos em Portugal estão caros. Uhum. Levam os impostos, se calhar os livros já não levam, não percebo porque é que os CDs levam, já que é arte. Há que fazer, desculpe interrompê-lo, há que fazer como as azeitonas, lançar um livro, não é? Exatamente. E então acho que já está a começar a haver maneira, se calhar já se estão a procurar e já se está a chegar a uma forma de se tentar encontrar. Não sei se é via net, não sei se as editoras vão continuar, não, mas alguma coisa vai ter que acontecer. E para bem da música, para bem da indústria e para bem dos músicos. Fala-me de amor. assim, neste momento, o que é que acha que faz com que as pessoas comprimem os discos? O acesso que têm, ainda ilegal, às músicas? O gosto ou mesmo, de facto, a situação económica do país aliado ao custo que disse há pouco dos discos? Olha, é um bocado isso tudo. É um bocado a recessão, é um bocado o fácil acesso que os jovens... Que às vezes os jovens já nem têm o gosto de ver a capa de um CD. Uhum. Ainda no outro dia estava em conversa com os jovens e eles viam isso. É a facilidade deles fazer o link ou fazer o download. É tanta que, portanto, eles escolhem, até nem tem um CD, eles que nem escolhem, nem ouvem o CD todo. É a música que eles gostam, é aquilo, eles já tentam, também já nem conhecem o artista. E então eles é por download, irão cada vez mais. A capa do CD, as fotografias, está-se a perder um bocado. Então qual é a montra neste momento para os produtores nacionais e para as bandas nacionais chegarem ao público? Eu acho e continuarei a achar que sempre que há rádios, mesmo com as televisões poderão dar uma ajuda, mas as rádios é a principal montra da música. Porque, a meu ver, a música, eu pelo menos falo para mim, que eu gosto imenso de ligar o rádio e ver o que é que se passa, o que é que passam, e estar um bocado atento. Mas é realmente no carro onde eu estou sozinho, onde eu ouço melhor música, onde tenho o meu espaço e onde não me interfere, não tenho nada para interferir. Acho que a rádio é o canal mais direto da música e que melhor defende. Não há imagens, é a música por si própria e eu acho que isso é que vale por si, a rádio. Neste momento tem, aliás, ainda bem que diz isso, nós na nossa página está também um link para a vossa página, para quem quer fazer o download, e para além de termos também um vídeo, aliás, durante a semana fomos alterando os vídeos que tinham lá disponíveis. A internet, neste momento, é usada por cada vez mais pessoas, não é? E isso também nos permite ir, que sejam os jovens, neste momento, a ir buscar o tema, os temas que querem ouvir, portanto... O download está fácil na vossa página, até como ligação de banda larga é bastante rápida. A qualidade está muito boa, tiveram-se cuidado de garantir o som muito, muito fiel. E só que tem uma coisa, neste momento, a partir do momento que não é vendido, não entra no top de vendas, digamos assim. Isso também não será um risco para a sua divulgação, tendo em conta que não há um indicador de vendas para ele? Não sei, isto é a primeira vez que se está a fazer, portanto, temos que experimentar e temos que... Vamos ver o que é que acontece. Ao final de se calhar, de 3 meses, vamos tirar relações sobre isto. Mas eu acho que estamos no bom caminho. Acho que há que tentar fazer coisas, há que mexer para tentar levantar esta inércia desta indústria que, como está. Sim, é preciso mexer, não é? Obviamente, se mexe, já, tudo isso é possível. Já agora, nós, Antipicadores, estamos também, a SAPO está diretamente ligada connosco. Para quem tem a rede da Ótimos, futuramente também poderá depois clicar e ter músicas dos Antipicadores. Uhum. E estes são rádio comercial também. Lá está, as rádios são importantes aqui. Também esteve-nos a apoiar e é isso. Pronto, eu acho que nós temos que fazer coisas e que fazer com que mexa para que se fale. Eu acho que é por aqui que nós temos que trabalhar e os Antipicadores, nesse aspecto, tentar ver se levantamos não só os Santos, levantamos a indústria, mas pelo menos darmos ideias à indústria, à própria indústria. Thank you. Não sei se gosto de quem vejo em ti. Diz-me, diz, diz-me, diz, diz, diz, diz-me, diz, espelho de água. Diz-me, diz, diz-me, diz, diz, diz, diz-me, diz, espelho de água. Thank you. Ora bem, nós estamos a falar de uma banda que já anda no ativo há mais de 20 anos, há 21, se bem fiz as contas, não é? 15 anos. 15 sempre, sim. Uhum. Então, assim, tem um primeiro disco em 1995, portanto, e teve o último registro com a Ação Reação em 2006, não é? Que aliás aqui na Boa Nova teve ampla divulgação. Neste momento, uma banda, isto tornou-se mais fácil também porque é uma banda que já toda a gente conhece, não é? Qual acha que é a maior dificuldade na música para quem começa hoje em Portugal? Porque tem havido... Projetos há muitos, não é? Projetos há muitos neste momento. Eu acho que essa pergunta há de se pôr sempre. Porque também no nosso tempo as dificuldades eram as mesmas. Não sei, eu acho que o acreditar tem muita força. E acreditar no sonho de ser músico, de querer fazer música. Eu acho que as pessoas não podem perder esse sonho e continuarem a lutar. Mais tarde ou mais cedo as pessoas conseguiram. Contando com este tempo de carreira que têm, já lançaram os discos dos mais diversos modos e ligados às mais diversas editoras, não é? Como é que pensam fazer? Bom, isto já fala que um novo disco, provavelmente já terá título, se calhar podemos já pedir que abra, que nos vá dizer alguma coisa. Como é que pensam fazer isto? Licenciar a sua distribuição, fazer tudo isto ligado a uma editora? Não sei, já fizemos dessa forma também, já licenciamos. Agora, não sei, agora no final, se calhar, do disco, no final do disco estar pronto, também vamos expor algumas editoras. Nós nunca, agora quisemos trabalhar um bocado ao contrário. Fazemos nós, depois de estar pronto é que nós vamos apresentar algumas editoras. Já houve interesse em algumas editoras, mas por enquanto queremos fazer um processo um bocado ao contrário, vamos lá ver. Mas pelo menos nós temos estado a gostar deste novo trabalho e acho que vai ser uma bomba. Como é que se vai chamar? Como é que se vai chamar? Já se temos chamado? Ainda não é nome, ainda não tem nome. E já há muitos temas gravados, não? Já há masterização, ainda não? Não, estamos na parte de composição, portanto tem mais maquetes. Uhum. Bem, contamos cá para divulgar, naturalmente. É claro, certeza. Fúria de viver outra noite. Venha que vier, o corpo na mão, quero amar, despertar o céu. Bate roca nessa. Olavo, vamos falar agora deste livre trânsito. O nome está muito bem escolhido, pelo acesso livre, né, que as pessoas têm a ele. Já falámos aqui da escolha das músicas e que não foi fácil. Agora, estas duas parcerias que aqui têm, como é que surgiram? Surgiram para o espetáculo? Era uma intenção vossa ter estas pessoas convosco? Era, para já, porque lá está, quando nós estávamos a trabalhar para os temas, para ter esta abordagem acústica, os temas começaram a tomar proporções e formas onde nós parávamos e dizia, pá, isto se calhar era bem ligar com o flano, e então as coisas surgiram assim, nunca, do princípio não foi logo pensado. A música foi crescente quando nós estávamos a vestida com esta nova roupagem e surgiu no Perdas este abraçar ao fado. E então, no espetáculo, no próprio espetáculo, nós abraçamos logo o tema com o fado, que não foi logo a Cátia Guerreiro, foi a Filipa. Uhum. Mas para depois formato de download, que então dissemos, e para maximizar a música, pusemos com a Cátia Guerreiro. No Silêncio da Noite, com o Orlando Santos. Uhum. O Orlando também é um amigo nosso. E então nós achamos que, para já, um talentoso artista que vai aparecer agora, que não é só na voz, não é? Portanto, percebemos também que exatamente tem gostos musicais muito semelhantes aos que nós temos, então achamos por bem, e se aquele tema se sabia bem, o Orlando Santos lá para cantar e tocar connosco, daí temos estes dois convidados neste disco. Para além destes dois convidados, nós também tivemos mais o Tiago Oliveira, que é um grande guitarrista também, que já veio do Polo Norte, agora já trabalhou com a Anabela, está um bocado a sol. Tivemos a oportunidade, desculpe, estou a interrompê-lo. Tivemos a oportunidade de falar com ele aqui, quando do álbum dos Polo Norte, o anterior álbum, que era O Jogo da Vida, e ele esteve aqui connosco precisamente a falar sobre esse álbum. Exatamente. E ele, pronto, vem também amigo da banda e vem enriquecer um bocado aqui as cordas. Tivemos o Xavier, que veio também, entra nas teclas com os Amans. Pronto, esta é a roda de amigos que nós achamos por bem convidar. E para além das vozes, que é da Ana e da Yura, que também vieram estar imenso a compor este disco. Portanto, temos o Olavo Bilac, temos o Pedro Cunha, né? Pascoal Simões. Exatamente. O Arthur Santos, o Rui Martins e o Pedro Almeida. Exatamente. E este conjunto de companheiros que vieram lançar também enriquecer a produção musical deste álbum. Agora sim, o fazer isto no formato mais acústico é complicado? Ou seja, desmontar as músicas para depois dar esta versão foi complicado? Complicado o quê? É complicado em termos assim, o vosso som não é este e vamos agora dar-lhe aqui um cunho diferente. Quer dizer, a construção do tema, não, uma vez que ele é todo desmontado ao pormenor para o reconstruírem, foi difícil. Exato. Para construir não, este espetáculo. Olha que não. Tentamos simplificar ao máximo, porque ser o acústico, tentamos que aquilo fosse uma guitarra, uma voz. Uhum. Ou seja, quase ir à origem da música, como ela é feita. Exatamente, não? Exatamente. Então descobrimos o tema todo e começamos por aí. E então, ou era um piano e voz, então começou-se a vestir, a compor os temas pela simplicidade e tentando preenchê-lo sempre simples, né? Leva É assim, neste momento, os Santos Empecadores, como disse há pouco, não há quem não os conheça. Se tivessem que lançar, imaginem-se a fazer aqui um concerto em um hospital e que davam a oportunidade de escolher uma banda ou um cantor que viessem fazer uma primeira parte, quem é que escolheria neste momento em Portugal? Epá, não sei. Pergunta difícil, não é? O Orlando Santos. Uhum. O Orlando vai lançar algum álbum? Ele está a trabalhar num álbum já há algum tempo, mas ainda está nos finalmente. Uhum. Mas acho que não sei se vai ser para este ano. A ideia dele era para este ano, final deste ano, lá para o Natal. Agora vou fazer a pergunta diferente. Agora imagine que era convidado uma banda internacional para vocês fazerem a primeira parte. Quem é que gostaria de fazer a primeira parte? De quem? É, pá, tanto desde Lenny Kravitz, que gosto imenso. Uhum. Desde o vai estar em Portugal. Desde os YouTube. Okay. É, pá, são tantos. O que é que houve habitualmente no carro? Olha, eu agora tenho estado... Para além de ouvir a Rádio Boa Nova, naturalmente. O que é que eu tenho lá? Olha, tenho o Zitu, tenho a Messi Gray, tenho a Amy Winehouse, a Amy, o que é que eu tinha lá mais? Vou trocando. E tinha um que comprei, que encontrei do Zaha, um best-of do Zaha. Lembro dos anos 80. Perfeitamente. O Take On Me e por aí adiante. Exatamente. Então tenho estado a divertir a ouvir esse CD. É assim, neste momento, desses discos, assim, qual é aquele que dizem, epá, eu gostaria de ter feito isto? Não, eu acho que não sei, pelo menos falo por mim, não poderia nunca te pensar assim. Gosto, porque nós ouvimos também música e nós também somos fãs de música. Exato. Aliás, a sua música também bebe aquilo que já ouviu antes, não é? Naturalmente. Exatamente. Como, e pela vivência agora... e pela história que eu passei a ouvir esse tema. Como, aliás, hoje em dia já há pessoas que estão a iniciar-se na música e disseram que também começaram porque ouviram-se Santos Empecadores, provavelmente. Exatamente. Eu também sou fã. Eu tenho músicos que gostam e mesmo fã também de músicos cá em Portugal. Portanto, eu acho que estar a pensar no que o outro fez, não sou muito por aí. Tu estás aqui e eu estar contigo. Vejo agora o brilho dos teus olhos e consigo entender. São horas de prazer que não troco por nada. Havia um sonho que hoje estamos a viver. Agora aqui e tu estás também. Tu estás aqui e eu estar contigo, a sentir o corpo nos teus braços. diga-me uma coisa, qual é a expectativa que tem em termos deste livre trânsito? Olha, eu não gosto de pôr expectativa nenhuma. Eu gosto de fazer os seus trabalhos e ficar com consciência livre, livre trânsito. Eu prefiro trabalhar e depois ver o que é que acontece. Não penso o que é que vai acontecer e depois trabalhar. Não, estou despreocupado e vamos ver o que é que acontece. É assim, os músicos também vivem muitos espetáculos, não é? Nós agora nos espetáculos também, que às vezes pode espelhar alguma coisa, mas é nos espetáculos que eu gosto mais, não estou muito à espera dos discos. É mais os espetáculos que eu vivo, mais que os espetáculos com os discos. Ora bem, antes de mais, e para finalizar esta conversa, dar-lhes parabéns pela ousadia que tiveram. A ideia foi excelente. Obrigado. E aproveito para dizer que eu não resisto, porque eu gostei muito do disco. Se é que lhe podemos chamar disco, mas vamos chamar assim, do álbum. Exatamente. E há duas versões. Já há um tema que gosto muito de ver ao vivo, que é o Deixa Andar. Porque é um tema que puxa muito pelo público. Mas gostei muito da versão do Johnny Brick Dream. Acho que está fabulosa. E, aliás, está a iniciar a discografia. Mas é de facto, a versão está muito boa e gostei muito. Olavo, agradecer-lhe este cuidado que teve de dar aqui na Rádio Boa Nova. Dizer-lhe, obrigado, nós também. Dizer-lhe uma vez mais que a porta está sempre aberta para vós. Obrigado. E teremos com certeza muitas mais oportunidades de conversar, porque estão aí para dar e durar. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado, Pedro. Obrigado. Esperar ali nas asas de um abutre.